Nosso tema de hoje, então, é o milagre da vida. A palavra milagre a gente aprendeu, nos contaram, que são coisas extraordinárias. No próprio dicionário diz, né, milagres são fatos, acontecimentos extraordinários que não têm explicação através das leis da natureza. Pela definição, não existe milagre, porque tudo tem uma explicação. A gente é que não sabe a explicação, mas não sabe porque muitas vezes não temos conhecimento sobre aquilo ou não entendemos, não procuramos entender. Acontecimentos, a palavra milagre está muito ligada a Jesus, né? Que fez uma série de milagres, estão lá relatados. Se nós voltarmos o tempo, a gente vai entender que se hoje nós não entendemos algumas coisas, naquele tempo menos ainda. Mas não é essa a questão. Milagre da vida, se a gente parar e pensar na vida e a gente faz uma separação, a questão da vida orgânica, que é essa que nós estamos todos aqui inseridos hoje, porque nós temos um corpo, que é o nosso instrumento de manifestação. Nós, espíritos, nos manifestamos através desse corpo, nos reconhecemos uns aos outros, aprendemos a gostar daquelas pessoas ao nosso redor através da representação. E quando nós falamos de vida, a gente acaba confundindo vida com corpo. Então, quando cessa a vida do corpo, parece que a vida acaba. E a gente sabe que não é assim. Todos nós sabemos que não é assim. Nós temos uma série de testemunhos e até de provas que nos dizem isso, que a vida continua. Que quem está aqui dentro fazendo com que esse corpo se manifeste é algo muito mais sutil, que eu não vejo, mas que eu sinto. Nós sentimos. A vida orgânica, ela é um milagre. Dentro da concepção que a gente tem de fantástico, de extraordinário, porque é perfeita. O nosso corpo é perfeito. Mesmo com todas as limitações que nós temos, mesmo com tudo aquilo que nós fazemos para diminuir a perfeição dessa máquina, ainda assim é perfeito. A força da vida dentro de um corpo, a força da vida orgânica se manifestando, é impressionante. Se nós parássemos apenas para observar isso, ali nós já conseguiríamos ver a presença de Deus, na força da vida orgânica. Mas eu disse para a gente separar, né? Porque o milagre da vida, ele acontece naquilo que nós não estamos vendo. Eu disse sentindo. A vida espiritual, a vida real, a vida espiritual, ela é muito mais grandiosa, muito mais ampla do que esse intervalo de tempo que a gente tem dentro desse corpo. Eu disse que a gente tem testemunhos, a gente tem informações que comprovam tudo isso. Nós mesmos, se nós quisermos, a gente comprova através da nossa vida. Quando nós voltamos e olhamos para dentro da nossa história, dessa história recente, e nós percebemos quem nós somos, ou o pouco que nós conhecemos de nós mesmos, e a gente observa, se a gente quiser olhar de uma forma superficial, a gente vai até dizer assim, poxa, Deus foi muito bom comigo, porque Ele me deu tanto. Eu tenho tantas potencialidades, eu tenho tanta vida em mim, pulsando, que Deus foi muito bom para mim. Mas se eu olhar para o lado, de repente eu vejo alguém que tem um pouco menos do que eu, então eu não posso simplesmente atribuir a Deus a condição de dar ou de tirar. Tem que haver alguma outra coisa a mais, que é esse prosseguimento da vida espiritual, essa continuidade que nós temos, que tudo aquilo que nós temos hoje é fruto do nosso passado e que nesse momento nós estamos projetando o nosso futuro. É isso que é mais importante, né? Não é saber que no passado nós fizemos tais e tais coisas e por isso nós estamos aqui com algumas dificuldades, com algumas alegrias. Mais importante do que isso não é olhar para trás, mas é olhar para frente. É saber que nós temos a oportunidade de realizar esse milagre da vida agora. Agora. Nós temos encarnações que nos dão essa oportunidade de ir e vir, renascer perto de pessoas ou de espíritos que nos são importantes, que nos são sustentações para que a gente consiga desempenhar aquilo que a gente se propôs. Mas aí a gente às vezes tem um pouco de dificuldade para acreditar ou para entender realmente a reencarnação, porque a gente vive no meio de um mundo tão material. Mas então vamos ficar dentro dessa vida, porque amanhã de manhã a gente vai acordar e a gente vai ter um novo dia. E nesse novo dia, quantas oportunidades nós vamos ter? Quem sabe? Quantas a gente se permitir ter? Quantas a gente tiver o discernimento de perceber? A gente gosta das coisas boas e a gente corre atrás delas, se desgasta atrás delas. Só que essas coisas que a gente diz que são boas, talvez não sejam tão boas assim. Talvez sejam desejos de um ego, mas não necessidades de um espírito. Nessa busca incessante que nós nos colocamos todos os dias, a gente acaba esquecendo de perceber o principal, que é o milagre da vida. O porquê nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo com esse punhado de anos que nós recebemos de presente? Que tipo de semente nós estamos colocando no canteiro da nossa vida que vai brotar e que nós vamos recolher mais adiante? Esse milagre do dia seguinte, de apagar muitas vezes depois de uma noite de sono, apagar algumas mágoas que a gente teve no dia anterior, alguns dissabores, algumas discussões, e dentro dessa noite em que tanta coisa acontece, a gente acorda no outro dia, às vezes, com uma ideia. Uma ideia boa, uma ideia de corrigir aquelas coisas que não foram boas no dia anterior. A possibilidade de trazer à tona essa chance de reviver. Porque muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente está com um negócio lá meio encrencado, no outro dia a gente acorda pensando naquilo, mas com o mesmo pensamento negativo. Então a gente vai fazendo com que aquilo se forme, ganhe força, continue vibrando negativamente. Daí a gente tem um dia ruim de novo. Mas é a escolha, né? É uma escolha que a gente tem de fazer com que seja transformado. Modificar isso. Colocar esse movimento no sentido que a gente quer dar para ele. A gente acha, às vezes, que a gente está tentando corrigir os outros, educar os outros, e dessa forma a gente age de forma áspera, de forma errada. Mas os outros vão ser corrigidos por eles mesmos. Nós corrigimos a nós muito pouco. Então é sobre nós que nós temos que trabalhar, que nós temos que olhar, que nós temos que objetivar aonde é que a gente quer chegar. Encarreirado com aquele lá que eu acho que não é bom? Quero continuar ali emparelhado com ele? Ou será que eu quero me libertar? Eu quero chegar aonde eu acredito que é o lugar certo, o lugar ideal, a situação ideal. E aí a gente consegue também chegar lá, olhar para trás e talvez a gente consiga fazer nascer o perdão dentro de nós como sentimento, ao invés da inveja. A gente consegue ter alguns lampejos de amor ao invés de ódio. E talvez a gente consiga perceber o sentido de estar vivo, de ter essa oportunidade que é a vida. É tão simples, né? Mas a gente complica, na verdade. Todos nós. Por isso que sempre que eu venho aqui para frente, eu trago o Evangelho aqui, porque aqui dentro a gente gosta de mostrar ele. Tem tanto ensinamento, que a gente tem que ler todo dia, todo dia, todo dia, para ver se a gente consegue assimilar, que a gente consegue, de repente, lembrar numa dessas situações corriqueiras do nosso dia a dia, para fazer diferente, para ter a chance de repente, ali, ó, plantar a sementinha nova, não pegar a mesma aquela e continuar fazendo esse processo, fazer um novo, para que a resposta seja nova e seja diferente.